andrecidismoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Aí meu parceiro Raio do Safadinho, é mundo, bebê. Meu parceiro Galeguinho das Encomendas, vi assim, ó. Compadre Chico, safoneiro, foi tocar um piseiro. Pensa no desmantelo, tava todo mundo bebo. Ninguém imaginava que Chico, safoneiro, tinha tomado umas duas lá pra banda de Juazeiro. Chico, safoneiro, foi tocar um piseiro. Pensa no desmantelo, tava todo mundo bebo. Ninguém imaginava que Chico, safoneiro, tinha tomado umas duas lá pra banda de Juazeiro. Mas meu compadre Chico já tava bebo. Cantor falava, Chico, larga só, foi na nos peitos. Mas meu compadre Chico já tava bebinho, cantor falava, Chico, larga sanfonar. Eu disse, larga Chico, larga sanfonar nos peitos. Larga Chico, larga sanfonar nos peitos. Larga Chico, larga sanfonar nos peitos. E o cantor falava, Chico, e assim, ó. Eu disse, larga Chico, larga sanfonar nos peitos. Larga Chico, larga sanfonar nos peitos. Larga Chico, larga sanfonar nos peitos. Cantor falava, Chico, larga sanfonar nos peitos. Isso é pisada de moleque. Aí isso importa, ex. Meu parceiro Urano Tatu, Alexandre Caixas Projetada. Meu parceiro Euclides do Paredão, tá com nós, bora de cantor. E o nome dele é Wesley CDs de Milagre, grave esse nome. E assim, Chico safoneiro, foi tocar um piseiro. Pensa num desmantelo, tava todo mundo bebo. Ninguém imaginava que Chico safoneiro tinha tomado umas duas lá pra banda do Juazeiro. Chico safoneiro, foi tocar um piseiro. Pensa num desmantelo, tava todo mundo bebo. Ninguém imaginava que Chico safoneiro tinha tomado umas duas lá pra banda do Juazeiro. Mas meu compadre Chico já tava bebo. Cantor falava, Chico, larga só, fona nos peitos. Mas meu compadre Chico já tava bebo. E o cantor falava, Chico, larga só, fona. Eu disse, larga Chico, larga só, fona nos peitos. Larga Chico, larga sanfona nos peitos. Larga Chico, larga sanfona nos peitos. E o cantor falava, Chico, e assim, ó. Larga Chico, larga sanfona nos peitos. Larga Chico, larga sanfona nos peitos. Larga Chico, larga sanfona nos peitos. Cantor falava, Chico, larga sanfona nos peitos. Isso é pisada de moleque. Pastel do Ramon é o nome. Lanchonete do Márcio, aí volta as carnes. Vem, vem, vem. E o nome dele é Anderson do Paredão. Aí Ronaldo Paredinho Atrevida. Vem comigo assim. André Civis, comunal de Ibicoara.